começando agora o pé estrangeira. Está começando agora o pé estrangeira. Tempos talvez estranhos, tempos escondido, tempos de tudo óbvio, tem altos comentários. Está começando agora o pé estrangeira. Está começando agora o pé estrangeira. É, meu filho. Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. E eu sou o Júlio Samico. E o tema de hoje vai fugir um pouco do nosso esquema usual, assim, de turismo. Vai fugir muito, na verdade. E a gente vai falar de um país que não é muito procurado como destino turístico. E eu não sei se muitos brasileiros emigram pra lá também, mas por ser um tema tão interessante... Exótico, a gente trouxe um convidado pra falar sobre ele. Alguém tem ideia de qual é o país que a gente vai abordar hoje? Tá no post escrito, o pessoal já sabe. Já estragou a surpresa, né? Eu esqueço dessas coisas. Mas é pra fazer o suspense. Como vocês já devem saber, o programa de hoje vai falar sobre Angola. Pela primeira vez, o Terra Estrangeira vai até a África trazer um tema que é super interessante sobre como viver em um país que tem a mesma língua que a nossa, mas uma cultura completamente diferente. Eu vou falar a verdade, tá? Eu não tenho a menor vontade de conhecer esse país, mas eu tenho enorme vontade de saber sobre esse país. Como é a vida de um brasileiro lá. Exatamente. Vamos ver se no final do programa se eu passo a ter vontade ou não, ou vou ficar com menos vontade ainda, mas... mas eu quero muito saber, porque é muito curioso, né? É muito diferente. Na verdade, é aquela coisa, né? A África, todos os países, né? O continente africano em si, a imagem que nos chega é uma coisa muito estereotipada, né? É verdade. Sempre. Então, eu acho que a gente conversando com alguém que vivenciou mesmo a realidade lá, talvez nossa impressão mude. Eu acho que sim. Não é isso, Daniel? Exatamente. O nosso convidado de hoje é o Daniel Costa. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Bem. Legal. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer que é nosso. Eu já escutei alguns programas de vocês, curti bastante. Vamos tentar mudar um pouco essa impressão que vocês têm de Angola. Vamos lá. Bom, mas antes da gente começar o programa, vamos lá para nossa parte de vender o nosso peixe, né? Só lembrando para o ouvinte que tem várias formas de vocês se comunicarem conosco. Então pode ser pelo próprio site do Terra Estrangeira, que é o www.terraestrangeira.com.br. Dá uma passadinha lá. Mesmo que você receba pelo feed, entre lá de vez em quando, faça o seu comentário, né? Deixa a sua opinião para a gente saber se vocês estão gostando, né? Dos temas que a gente escolhe, qualquer coisa válida ali, né? E além disso, o site também tem um monte de vídeo, tem um monte de informação diferente, que vocês não vão acessar pelo feed. Então, é importante que vocês entrem no site, vocês vão ter muitas outras informações, além do podcast. Isso aí você tá falando se a pessoa tiver só o feed do podcast, né? Sim. Pra quem assina o feed completo do site, recebe vídeo, artigo, o que a gente postar lá, você recebe. É verdade. É só uma pequena diferençazinha aí. E quem gosta de redes sociais, vai lá no facebook.com.br/terraestrangeira e curte a nossa página. E no Twitter é o www.twitter.com/terestrangeira ou @terestrangeira. Quem é seguidor do Terra Estrangeira no Twitter, assim que sair um novo episódio, vai receber um tweet ali falando que tem coisa nova, né? É verdade. Sim. E também não perca o nosso outro podcast, Conexão Terra Estrangeira, que a gente lê os comentários de vocês e, além disso, a gente conversa sobre outros assuntos, comenta notícias, tem um bate-papo descontraído, informal, sobre outros temas que não necessariamente entrariam no podcast principal, que é o Terra Estrangeira Cast. Né? Muito bem. Bom, e com isso, vocês vão ter podcast toda semana. Uhul! Olha aí, alegria contagiante. Pra quem pediu tanto. É. Que rufem os tambores. E também estamos entrando no vídeo, né, Dimitri? Estamos entrando no tubo, né? No tubo. No seu tubo. Que história é essa? YouTube. Ah, não, senão seria your tube. Desculpa, a transição foi ruim. Nossa senhora. Você tubo, pronto. Seu tubo. Tubo você. Seu tubo. Seu tubo. Terra Estrangeira TV, tá? Sim. youtube.com/terraestrangeiratv. Vai ter muita coisa, tem muitos programas diferentes. Sim, curiosidades, coisas legais, coisas novas. Sim. Assinem, vale a pena, vai ter muita novidade. Já tá tendo muita novidade, mas vai ter mais ainda. Bom, então é isso. Então vamos ao programa, né? O Daniel foi pela primeira vez para Angola em 2005 e desde então são várias indas e vindas. É isso, Daniel? Exatamente. Então, desde 2005 que a gente presta serviço lá em diversas áreas, né? Desde industrialização, fazenda, educação e marketing, e até a última vez que eu fui foi 2011, né? Certo. Como agora 2011, 2012 tiveram eleições, então o país ficou um pouco instável. É a primeira vez que eles têm eleições diretas para presidente, né? Então sempre tem alguma possível revolta ou algum possível movimento armado para acontecer. Então eles guardam um pouco para voltar nossas atividades o mais rápido possível. Nossa. Olha só. Agora ficou um pouco instável, né? Que eu não consigo imaginar Angola estável, né? Não, pior assim, eu nunca vi violência lá. Já fui nos piores bairros, os mais, né, vamos dizer assim, perigosos lá, e não se compara com São Paulo. São Paulo é muito mais violento que lá. Olha só. Tá vendo só a imagem errada? Olha o preconceito, hein, tá vendo? Mas é, eu sou uma pessoa com preconceito. Somos todos preconceituosos. Alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito. É verdade. A criminalidade em si é muito baixa porque as leis são rígidas para crime, né? Agora, outros setores já é diferente, né? Tem uma corrupção bastante elevada lá, não tem saúde, não tem nada. Mas para crimes de furto, roubo, sequestro... Isso não acontece. Eles são muito rigorosos. É, as informações que a gente tem sobre lá é que o índice de desenvolvimento humano é super baixo, né? E ao contrário do índice de corrupção, né? Angola, ranqueia um dos 10 piores índices de desenvolvimento humano, IDH, né, do mundo, né? Nossa. Então é um país muito curioso, apesar de ter muito diamante, muito petróleo, que é o que rege o país, a miséria ainda é bem presente por lá. Por que a decisão de ir para Angola? O que exatamente você foi fazer lá pela primeira vez em 2005? A empresa que eu trabalho presta consultoria em diversas áreas, né? E em 2005 a gente tem observado que Angola estava vivenciando um boom, porque em 2002 acabou a guerra lá, o país se tornou bem estável agora, né? E o barril do petróleo chegou a 140, 150 dólares em 2005, né? Então foi uma oportunidade muito grande pra gente estar lá, sobretudo na área de desenvolvimento industrial e educação, né? Certo. Mas a gente foi amparado com outras empresas, a gente fez um consórcio com duas empresas grandes que foram pra lá, que são construtoras também. Depois de 2006, 2007, a gente desfez esse consórcio e começamos a trabalhar sozinhos por lá, né? Aí a gente começou a desenvolver vários trabalhos interessantes. Só pra gente situar um pouquinho, né, historicamente. Angola também foi colônia portuguesa. Isso. Só que eles foram colônia até muito recentemente, né, se a gente for pensar. Foi até o final da ditadura em Portugal, né, 1975. Eles foram até 74, 75, que foi a Revolução dos Cravos, né? Em 75 começou a Guerra Civil, teve o primeiro acordo de paz em 2002. A oposição não reconheceu esse acordo de paz, que foi um pleito eleitoral. Uhum. E de 92 até 2002 foi uma Guerra Civil muito intensa. Foram os três partidos que lutavam, né, pela libertação do país. Exatamente. Só que quando eles finalmente ficaram independentes, ninguém mais se entendia, lógico, né, que cada um desses partidos... Todo mundo queria o poder, né? E essa guerra durou de 75 até 2002 e matou muita gente. Exatamente. Imagina, né, um país que já era colônia, né, depois fica anos e anos em guerras. É complicado, uma situação que a gente aqui no Brasil não consegue imaginar, né? E são muitos exemplos que eles têm de guerra, de vivência em guerra. É um tipo de pensamento que é muito diferente do nosso, né? Eles pensam em sobrevivência, eles pensam no dia a dia, não pensam no amanhã, porque pra eles até pouco tempo atrás não tinha amanhã, né? Nossa. Não tinha um futuro, entendeu? Agora que começaram a ter esse pensamento de planejar a médio e longo prazo, né? Mas antes, não, era todo no dia a dia. O que vai ser amanhã? A parte positiva de uma guerra, se é que existe alguma coisa positiva, é que quando ela termina, aí abre aí um leque de oportunidades para desenvolvimento. E foi nessa onda que vocês entraram, então. Isso, sobretudo na reconstrução da infraestrutura do país, uhum, né? Estava completamente comprometida e destruída. Ô, Daniel, como foi que você desembarcou em Angola? Você teve algum tipo de suporte da empresa? Você planejou a sua ida, onde você ia ficar? Como é que foi a sua chegada? Angola é um país meio complicado em termos de infraestrutura. Lá, por exemplo, um hotel mais barato custa 500 dólares por dia e não tem vaga. Né? Nossa, é tão maluco isso, né? A gente pensar que é tudo absurdamente caro, né, em Angola. Ninguém tem essa noção. Não tem táxi, não tem transporte urbano, não tem ônibus. Então você tem que sair daqui completamente planejado. Você não pode chegar lá, você não tem como se virar. Se você não tivesse planejamento, contatos, tudo saindo daqui do Brasil, você tá arriscado a nem desembarcar no aeroporto. A polícia te bate e já te manda aqui de volta pro Brasil. Olha só. Que beleza. Pois é, mas meio que eles estão certos assim, né? Porque já não tem infraestrutura e você vai lá pra atrapalhar, pra pegar outras coisas que são deles, então eles te deportam na mesma hora. E isso é recorrente, não é uma coisa que eu tô exagerando nem nada. Acontece bastante. Claro. Como foi esse suporte? Quem que te ajudou? ajudou nesse caso? A minha empresa que ajudou, né, em si, e a gente contratou uma empresa terceirizada, que é justamente focada nesse aspecto de infraestrutura, que é um mercado muito grande lá, né? Na verdade, é um receptivo, mas nesse caso não seria um receptivo turístico, né? Não, não é, é um receptivo mais corporativo, certo, em si, né? Que eles te ajudam desde o visto até o regresso, até a remarcação das passagens de volta, né? Que tem todo um treinamento burocrático para viajar para Angola, né? E mas você precisa de visto para ir para lá ou não é necessário? Requisitos básicos, né? Você precisa de visto, carta de chamada, licença do governo e algumas vacinas. E a tua chegada lá na imigração foi tranquilo? Foi tranquilo em si, né? À primeira vista, assim, é meio aterrorizante, porque é um país muito militarizado, né? Então até o cara que pega a tua bagagem tá armado, né? O cara que carrega a sua bagagem tá armado. Tem uma AK-47 do lado dele, mas é normal, você se acostuma com isso, né? Nossa. Mas foi tranquilo, né? A primeira vez que a gente foi, o aeroporto ainda era muito ruim, muito defasado, não tem free shop, né? Nem na ida, nem na volta, né? Uhum. E em 2010, teve um evento chamado CAN, que é o Campeonato Africano de Futebol, né? E foi sediado em Angola. Em função disso, deu uma boa melhorada em termos de infraestrutura, né? Modernizaram os aeroportos? É, não chegou a modernizar assim, mas ele ficou viável, ficou operacional, né? Bem melhor. Colocaram um durex no avião furado. Virou um aeroporto, né? É, exatamente. Era um campo de pouso, agora é um aeroporto, né? Nossa. É engraçado, assim, que a Angola foi amparada pela Rússia, né, na época da guerra. Que Angola, de 1980-82, foi um país comunista, inclusive com cartão ração, né? Você tinha lá os itens do cartão ração que você pegava do governo. Curioso, né? Tem muita herança bélica da Rússia, ainda tá em Angola e, sobretudo, no aeroporto, assim. Então você chega lá, você vê aqueles aviões Antonovs, aqueles aviões clássicos do comunismo, estão todos estacionados lá, os MiGs, os helicópteros de ataque, estão todos assim, enfileirados no aeroporto. Você para o avião do lado, você vê tudo aquilo e você fala, nossa, tô num país africano e comunista, né? Uma aventura. E tá ativo ainda? Eles funcionam? Funcionam, fazem manobra quase todo dia. Olha. Que interessante. Daniel, por qual companhia aérea você chegou? Eu fui primeira vez pela TAAG, né? Que é o transporte aéreo angolano. E às vezes a gente vai pela SAA, South African Airways, né? Mas se eu for pela SAA, eu tenho que descer em Joanesburgo e fazer uma conexão pra lá. É mais demorado. São Paulo, Luanda, são 7h30, às vezes 8h. Por Joanesburgo, contando tudo, dá 13h. Conta pra gente em que cidade você ficou. Ficou na capital mesmo, em Luanda? Eu fui pra Luanda, mas fui pra outras províncias também. Conheci bem o interior e o litoral, né? Mais, vamos dizer assim, do centro, centro-sul, e voltei pelo litoral, pelo Atlântico. Eu conheci em torno de 4 províncias e umas 15 cidades. Viajou bem por lá, então? Viajei. Viajei de carro, né? Então dá pra aproveitar bastante, dá pra conhecer bastante pro interior. Pra quem não conhece, ou pra quem tá com preguiça de olhar no mapa, qual o tamanho do país, assim, mais ou menos? Dá um estado de São Paulo? Qual seria o tamanho? Não, é 1/8 do Brasil, assim. Olha! 1.200.000 quilômetros quadrados, vamos dizer assim, São Paulo e Minas Gerais. Então é relativamente grande, né? É, pro padrão africano é um país grande. Uhum. É, pra quem não olhou também no mapa ainda, ele fica na costa oeste da África. Sim, né? É. Costa oeste, Atlântico. No Atlântico, é. 7 horas de voo, assim. É perto. É perto. É, tranquilo, tranquilo. Às vezes, assim, você pega um voo pra Manaus, demora muito mais. Daniel, você falou que viajou de carro. Como era o seu transporte lá? O carro era alugado? Precisava de carteira de motorista? Como era? Sim, precisa de carteira de motorista, mas eu andava com motorista próprio, era motorista e segurança, né? E carro tem que ser no mínimo 4x4 e geralmente das empresas que eu estou trabalhando, elas fornecem carro, né? É uma prática muito corriqueira lá. O aluguel de carro é muito difícil e extremamente caro, assim. Um carro sai por 300, $400 por dia. Olha. Então é, fica inviável. Tem que ser um veículo 4x4, porque as estradas lá são muito ruins, você pega às vezes 200, 300 quilômetros em terra, então tem que ser um carro que aguente, né? E você falou de segurança, quer dizer, isso é necessário mesmo, sim? É necessário, né? Porque estrangeiro sempre é alvo em qualquer lugar, né? Entendeu? Sempre estrangeiro pressupõe-se que você tem alguma coisa de valor para ser roubada, né? Então sempre tem um segurança lá que faz a mediação com as populações locais, se der algum problema. Então é sempre bom ter um segurança junto. É complicado, né? Porque você falou que nunca viu nada acontecer lá, nenhuma criminalidade. É, você tava com segurança. Não vi, mas também me preservo para que não aconteça, né? É o famoso seguro morreu de velho. É, né? É o IC, né? Tá certo. E transporte público você não chegou a usar lá, então? Eu cheguei por aventura, por experimentação, assim, mas uma experiência que não espero repetir nunca mais. Olha. E não foi boa? Não, é que são vans, né? São vans, assim, que não tem destino nem nada. São completamente clandestinas. Aí chega um estrangeiro lá e eles começam a jogar e falam, meu, o que você tá fazendo aqui, né? Nossa. Como eu tenho um espírito um pouco mais antropológico, de tentar experimentar as coisas, de tentar interagir mais com as populações locais, pra mim foi uma experiência única, assim, mas eu sofri um pouco de hostilidade, né? Eles falam, meu, não é teu lugar aqui, entendeu? Aí eu comecei a entrar numa zona de conforto deles que não foi muito amistoso. Dá um exemplo aí de alguns casos aí, nessa situação. Aí. Pegando a van em si, fui num sábado de manhã, não deixaram eu ir até o final do meu percurso, mandaram eu descer, porque se acontecesse alguma coisa, eles seriam culpados, né? Olha. E tem um mercado lá, que é muito histórico, chamado Rock Santeiro, né? E no ABC do Santeiro, que diz o A, o que diz o Lá, uma diz a Deus, a matriz, o que diz o B, o que diz o B, o B é batalha de morte, o que diz o C, o que diz o C, coitado do povo infeliz. Olha. Em função da novela que teve aqui, é o maior mercado a céu aberto do mundo, né? E a criminalidade lá dentro é muito alta. Lá você vende, sem brincadeira, sem nada, você pode achar uma K-47 por 5 dólares. O que Olha. É isso? Nossa. Nossa, assim você me mata. É mais barato que um cacho de bananas. A gente tem que rir pra não chorar, né? Mas esse mercado é ilegal, assim? Deve ser, né? Não tem como ser. Como assim? Não sei, foi uma pergunta besta, mas... Eu não entendi, desculpa. Ainda bem. Eu perguntei se é um mercado ilegal, óbvio, né? Não, completamente. É como se fosse lá em São Paulo aquela, como é que tem lá? Seria uma feira do rolo vezes 5 mil. Extreme. Feira do Rolo Extreme. Bem extreme, né? Mas tem de tudo, assim. Tem partes de carro, partes de tanque. Você tem material bélico à vontade. Sementes, fertilizantes. Tem tudo que você imaginar. Roupas. E eu fui sozinho andar lá, entendeu? Fui conhecer lá. Corajoso, né? Daniel tem mesmo espírito de aventureiro. Tem diamante também lá, não? Lá não. Mais na parte leste, né? Vamos dizer assim, na região das Lundas, né? Que é Lunda Norte, Lunda Sul. É região diamantífera, que já faz fronteira com o Congo. É uma terra extremamente fértil em diamantes. Mas eu digo em relação a essa feira que você foi, essa feira. Eles não vendem, eles não traficam o diamante também, não? Não, em Luanda se negocia muito pouco diamante. Tá. Tem as províncias certas pra isso. Na África do Sul tem muita oferta de diamante contrabandeada de Angola, né? Na África do Sul? Na África do Sul, em Joanesburgo, você encontra bons diamantes angolanos. E aí não tem o selinho de que foi... Não, é ilegal, né? Porque tem uma história de um selo, né, que o pessoal faz. Eu vi naquele documentário. É, na verdade, assim, o selinho, ele serve pras obras de arte e para artesanato, né? Todo tipo de artesanato que você compra em Angola tem que ter um selo que você cola na peça e no aeroporto eles inspecionam. Ah, tá. Pra dizer que você pagou esse imposto. Isso, que é a sua obra legalizada que você tá contribuindo pro fomento do artesanato do país. Legal. Como foi a tua hospedagem quando você chegou em Luanda? A primeira vez que eu cheguei em Luanda, eu fiquei num acampamento numa empresa, da empresa que a gente estava prestando serviço, que é uma empresa que fabrica cimentos, né? Então eles têm um acampamento muito legal, muito bem estruturado lá. Tem água, tem luz, tem internet, tem um restaurante, tem um clube dentro. Mas é acampamento de tenda, não? Não, eles chamam de acampamento de casas padronizadas. Ah, entendi. Tipo uma coab. Não, acho que um agrupamento, né? Casas de 3, 4 quartos. É tipo uma coab, é, Dimitri? Então, lá você nunca chegou a ficar em hotel, é isso? Cheguei, já. Na terceira ou quarta vez eu fiquei em hotel e já eu fiquei numa pensão lá muito boa, por sinal. O que define habitação lá, que eles falam que é hospedagem, hospedaria, pensão e hotel, é, vamos dizer assim, 2, 3, 4 e 5 estrelas, entendeu? Ou seja, 2 estrelas é o quê? 2 estrelas, 150 dólares. 3 estrelas, vamos dizer, 350 dólares. 4 estrelas, 400 dólares. 5 estrelas, acima de 500 dólares a diária. E aluguel, essas coisas? É proibitivo, bem proibitivo. Olha só. Uma casa mais ou menos de 100 metros quadrados vai pagar 6 mil dólares por mês. Nossa. Mas como é que faz a população? Porque a gente tá pensando, tudo bem, num turista alugando, mas isso é um preço pra estrangeiro? Como é que é? Eles vivem na terra deles mesmo, né? O governo, assim, depois da guerra, tudo virou um caos, né? Então ninguém tem certificado de terra, de propriedade, nem nada. Então agora é que tá começando a se fazer um levantamento das propriedades, do que tá acontecendo por lá. Mas a princípio não tem uma regra, não. Você chegou num local, você demarcou, construiu e é teu. Agora é que estão começando a conseguir apartamentos, casas com a escritura devida, com a documentação necessária, né? Mas mesmo assim é muito caro. Era terra de ninguém, né? Você colocava a bandeira lá, que é meu. Mas aí uma casa para alugar, então seria assim, uma família que sai da casa para alugar para algum estrangeiro? Eles fazem isso também, mas se constrói muita casa lá para os estrangeiros. É uma população muito grande lá, muito grande. Tem muito brasileiro por lá. Ah, é? Hoje, mais ou menos, deve ter uns 30, 35 mil brasileiros por lá. Olha só, hein? A maior parte deles, com essa perspectiva que você foi, pra trabalhar. Pra trabalhar. Não existe, praticamente não existe indústria do turismo lá. Ninguém vai pra Angola a passeio. Mas é bonito lá, não é? Ou não? Não tem lugares bonitos lá? Não tem uma praia legal? Mais pro sul, né? Tem uma província chamada Namibe, que é perto da Namíbia, que tem um deserto interessante, tem umas praias mais claras. Mas pro norte a areia já é mais escura e é uma área de penhascos, né? Então não fica uma configuração geográfica tão interessante assim quanto a brasileira. Mas é bonito, via de regra é bonito. E de Luanda pra Namíbia dá o quê? Dá quantas horas? De carro dá umas 6 horas e meia por aí. Então tem que ser um feriado prolongado, né? Tem que ser, com certeza. Bom, Daniel, por lá, né? A gente ouve falar que os preços lá são absurdos, né? Eu lembro de gente falando que uma pizza custava $50, $60. É o segundo país mais caro do mundo, por aí, $60, $70. Uma pizza de mussarela, assim, né? A da mais simples, né? É, não tem muitas opções, né? São 2 ou 3 opções e de graças a Deus que tem. E não deve ser lá essas coisas, deve ser aquela bem, bem michuru. Não é a melhor pizza do mundo, mas depois você comer 5, 6 dias a comida local, você agradece o infinito por uma pizza. Sai até barato, né? Com certeza. Eu queria saber como é que é o dia a dia mesmo, né? Tudo bem que você devia muito ficar só na indústria, né? Ou mais na empresa que você prestava serviço. Mas num final de semana que você não estivesse trabalhando, como é que era o teu dia a dia, assim? Como é que é a infraestrutura lá? Existe restaurante, supermercado? Como é que funciona? Sim, tem uma infraestrutura até que razoável lá. Tem alguns supermercados grandes, né? Uma rede sul-africana chamada Shoprite, que é bem conhecida lá. E até pouco tempo atrás tinha uma rede chamada Nosso Super, que é de brasileiros, né? Que fizeram favor de falir. Poxa! Nossa! Mas tem bastante mercado lá, tem algumas feiras, né? A feira pra ele é um mercado aberto, né? Como se fosse uma feira no mesmo local, mesmo dia. Ah, como a nossa feira lá em São Paulo. É, imagina, é a mesma feira de São Paulo, só que todo dia no mesmo horário, entendeu? Ah, tá. É muito comum isso lá. Bom, de final de semana tem um lugar lá chamado A Ilha, né? Que é uma região que concentra vários restaurantes, tem 2 ou 3 casas de show, tem as discotecas lá, que o pessoal se diverte bastante. Pra turista, né? Mas só pra turista. Turista não, né? Pra estrangeiro, né? Não, é meio a meio, eu diria, viu? Os locais também usam bastante. Quer dizer, então, que a população tem acesso a essas coisas, assim. Quer dizer, é caro, mas tem uma parcela da população que consegue arcar com isso, então. Eu conheço muitos países por aí, vi no mesmo lugar. Pra se divertir, o pessoal se arruma, não adianta. Pra sair à noite, o pessoal consegue dinheiro, consegue alguma coisa pra poder descontrair um pouco. E lá não é diferente. Mas o que eu fico pensando, Daniel, uma pizza de $50, né? Vai ser uma pizza que só os estrangeiros que estão lá ganhando mais dinheiro, assim, como é que é o local? Ele também tem acesso a isso? Ele também paga o mesmo preço? Isso que eu não tô entendendo, porque eu não consigo imaginar um país tão pobre quanto é Angola pagar absurdo numa compra de mercado, ou numa pizza, ou, sei lá, dezenas de dólares numa refeição num restaurante. Não, em via de regra, eles não consomem fora. Ah. Né? A alimentação é feita nas próprias casas, ou eles levam a comida até o local de trabalho. Certo. Mas em função do barril de petróleo estar muito alto, acima de $100, está começando a formar uma classe média angolana que está começando a consumir esses itens, uhum, que até pouco tempo atrás eram exclusivos para os estrangeiros. Né? Aos poucos, as pessoas estão tendo acesso, mas via de regra não. Vamos dizer assim, é uma casta econômica muito restrita que tem acesso a isso. Mesmo porque a oferta lá não é tão abundante, né? Tem 1 ou 2 pizzarias em Luanda. Né? Nossa. Não é, assim, acho que tinham 3 pizzarias, uma fechou. Devem ter umas 2 hoje. Uhum. Né? Por curiosidade, tem um Bob's lá, né? A Bob's? Tem um Bob's lá. Tem um Bob's? Salva a vida de muita gente lá. Milkshake de ovo maltine. Oh, podia ter um Bob's aqui. Não tem, infelizmente não tem. Não tem lá? Não tem. Eles não gostam, né? O angolano consome muito pouco chocolate. Olha, não gosta. coração de chocolate. Bomba, bombástica. A melhor parte, eles não... Declaração bombástica agora. Pois é, isso é até interessante porque foi uma pesquisa de marketing que eu desenvolvi para uma empresa que queria levar um achocolatado para lá, né? Uhum. Sim. Então a gente economizou um bom dinheiro para eles, falando para eles não irem para lá porque não havia esse consumo. Ninguém vai comprar, né? E eles foram, né? E eles foram? Foram e faliram em um ano. Olha aí. Se tivessem ouvido, né? Tá vendo? Pois é. Quer dizer, o cara encomenda a pesquisa. Pagou uma boa soma de dinheiro para isso e não escutou a pesquisa. Ignora. Né? O brasileiro tem muita dificuldade de lidar com informação, em comprar informação. Olha. Não essa. Sabe gerenciar esse tipo de coisa. Mas você falou do achocolatado e você citou, né, da comida local. Uhum. Como é que é a culinária lá? Você não gostou muito? Bom, a culinária lá, vamos dizer assim, é bem influenciada pela culinária portuguesa, devido à colônia, né? Se come muito bacalhau em Angola. Tem uma boa oferta de restaurantes com bacalhau lá. Ué, então isso é mas bom. Mas eles têm uma comida muito específica lá, que é uma papa feita ou de milho ou de mandioca. Chama-se funghi. Funghi? Isso. É um mingau de farinha de mandioca ou de farinha de milho, né? Como se fosse uma polenta? Uma polenta mais dura, vamos dizer assim, mais consistente, né? É como se fosse um purê, eu acho, é? Mais consistente, mais duro. Mais duro que o purê. Isso, exatamente. Aí eles colocam peixe seco, carne seca junto com isso. Vamos dizer assim que é o equivalente do arroz e feijão deles. E você não gostou? Não, nem um pouco. Olha, mas por quê? Explica pra gente por quê. É sem gosto, é muito apimentado, o que é que tem de mal? Porque assim, eu ouvindo isso, eu quero experimentar. É, eu fiquei com vontade. É questão de paladar mesmo, assim, não é a pior comida do mundo, né? Mas não é uma coisa que dá pra comer todo dia, né? Mas é questão de gosto, assim, de culinária. Tem outras coisas da comida angolana que eu gosto bem. Eles têm um negócio chamado kizaka, que é a folha da mandioca cozida. E é extremamente delicioso aquilo. É mais ou menos a maniçoba do Pará. Olha. Só que não prepara da mesma forma, né? A maniçoba demora 7 dias, lá demora um dia só fervendo a folha da mandioca e depois eles servem. Ah, legal. E outra coisa muito boa de Angola é a lagosta, que é uma lagosta extremamente barata e muito boa. Um saco de 20 quilos de lagosta se paga $10. Agora sim. Nossa, foi agora, a agora eu vou ter que agora dar uma passada em Angola, não vai ter jeito. Só fazer um pulinho lá. Você começou a despertar o interesse do Dimitri aqui. Né? Só pra comer 1 quilo de lagosta. Lá a gente faz churrasco no acampamento, a gente faz churrasco. Churrasco de lagosta. Churrasco de lagosta. Agora eu fiquei emocionado agora, hein? Vai ser lagosta com pão, lagosta com arroz, lagosta com macarrão. Pra que experimentar qualquer outro prato, né? Exatamente, tipo Forrest Gump com camarão. Lagosta lá é o frango do brasileiro, é a lagosta, né? Do angolano. Eles não suportam mais falar de lagosta, comer lagosta. Eles já enjoaram, né? Estão exportando agora, né? Com certeza. Eles não devem comer arroz e feijão lá, né? É engraçado, eles comem separados. Ou comem arroz ou comem um feijão. Mas juntos é muito difícil. É porque, na verdade, quem misturou arroz com feijão foi o brasileiro, né? É. Exatamente, é uma herança escrava nossa, né? É, porque o arroz se comia em Portugal depois que eles foram pro Oriente, né? Quando eles foram lá pra Ásia, lá, que eles descobriram arroz. Exatamente. E o feijão se come na América Central, né? Na América Espanhola e tudo mais. E no Brasil foi que misturou essa coisa do português e do espanhol e misturou o feijão com arroz. E ficou muito melhor, né? Lá em Angola é engraçado que o português ele come muito com arroz e pão, né? Então tudo que você vai comer em Angola tem uma porçãozinha de arroz e pão que vem antes, né? Olha... Pra encher, né? Só pra dar uma forrada, né? Pra você comer menos carne, que é a parte mais cara do prato. Eles não comem muita carne vermelha lá, carne de boi, né? Não é costume. Eles comem muito peixe, muitos frutos do mar, assim, mas carne vermelha, eles ficam impressionados quando vêm pro Brasil a quantidade de carne que a gente consome aqui. E os tipos de peixe lá são os mesmos do Brasil? Merluza, essas coisas? É o mesmo mar, é o mesmo Atlântico, é a mesma corrente marítima que movimenta a nossa costa, é que movimenta a costa deles. Então, são outros nomes, né? Diferentes, obviamente, mas eles são exatamente os mesmos peixes. E os serviços, Daniel? Quanto custa corte de cabelo, chaveiro, esse tipo de serviço? Bom, chaveiro não tem, né? Você vai ter que contratar alguém especializado, algum que eles chamam de oficina lá, que faça esse tipo de serviço, né? E é caro. Uhum. Olha só. Corte de cabelo é difícil também pra nós, porque eles são especializados em corte africanos, né? Eles não... Entendeu? Não é difícil. Eles usam muita máquina, né? Mulheres angolanas vêm muito pro Brasil para comprar cabelo, né? Elas compram cabelo para levar para lá para fazer os apliques, né? Olha só, hein? Que interessante. Então, por via de regra, vá com cabelo cortado para lá. Olha só. Ou você vai com cabelão e corta lá, né? E vende. É, também, boa. Essa ditadura do cabelo liso me deixa nervoso. Eu me coço todinho, já tô me coçando aqui, é pra vocês me tão vendo. Tá empolado. Eu fiquei um tempo no norte de Paris, e lá tem uma migração muito grande de árabes e africanos, né? E o que você mais vê lá são as coiffeurs, né? Que são as lojas, são salões de beleza, que é justamente para ocidentalizar as africanas e as árabes, né? Elas chegam lá, já alisam cabelo, já fazem maquiagens europeias e tudo mais. E é engraçado aqui em São Paulo também, que eu moro aqui em Higienópolis, do lado aqui tem um bairro chamado Santa Cecília, né? Que Santa Cecília é conhecido por ser um bairro de passagem, é o primeiro bairro de muitos imigrantes aqui de São Paulo. E tem a mesma dinâmica lá, né? Em Santa Cecília tem muitos salões de beleza que justamente querem alisar o cabelo, transformar as pessoas com a cara do paulistano, assim. Antropologicamente falando, isso é uma dinâmica, né? De ocidentalização. E Angola não foge à regra, né? Mas mesmo assim isso me deixa triste, tá, Daniel? Sim. Não, mas isso é uma coisa séria, é verdade. Pra mim também, com certeza. Isso. Há muita beleza na pessoa africana, não é feio. Mas é a questão do etnocentrismo, né? Cada povo tem sua beleza, né? Eu acho que isso acontece em vários países, inclusive no próprio Canadá. Quando eu cheguei em Montreal, eu percebi que muitas negras, inclusive africanas, que chegavam ao país, todas elas usavam peruca. Tem muita mulher negra no Canadá que usa peruca. Com certeza, pra ficar com a feição mais ocidental possível. Em Angola se usa muita peruca também. Pois é. Muito triste, muito triste. Dimitri, faz aí o Gugu, Dimitri. Faz aí o Gugu. Muito triste. Não sei. Bom, Júlio, que você também vive aqui, mas eu já vi muitas mulheres negras com cabelo afro aqui. Muito legal, assim. Tem. Não, mas eu já vi também com peruca. Tem o pessoal que mantém. Uhum. Tem pessoas que têm... Mulheres que têm o cabelo cacheado e mantém ele cacheado e tal. Mas a maioria, indiscutivelmente, alisa. E não é só questão de alisar, assim, como tirar o ondulado, não. É... alisar aquela coisa que fica... Bom, é questão de gosto. Eu não gosto. Desculpa. Acho que isso é mais ou menos uma ditadura. É imposto, né? Sim, é o que eu falei. É uma ditadura, exatamente. É uma ditadura. As pessoas do terceiro mundo, os países pobres ou em desenvolvimento, quando vão para esses países mais desenvolvidos, querem ficar com a cara das pessoas desses países desenvolvidos, né? Acham que isso tem que ser feito. Não é verdade, não é? Alguns clientes que a gente atende aqui, as pessoas vão muito fazer compras, assim, em função da moda das novelas, né? Elas vêm nas novelas e querem comprar aqui. Porque as novelas brasileiras passam em Angola também. Vamos dizer assim que o Brasil é imperialista em relação a Angola, né? O Brasil dita a regra da moda, da cultura em Angola. Da música. Né? Da música. Olha só, hein? É, isso eu sabia. A música ruim brasileira, né? É, não é a música, não né? É a música de verdade. Ruim, exatamente. Como é que é, Daniel? Que música aqui? É, aí vai do gosto, né? Admito que acho que conhece minha opinião a respeito. O que você já viu de cultura brasileira lá em Angola? Ah, tem muita, assim. Principalmente nas roupas, né? Infelizmente, Michel Teló. Nossa senhora. Ah, mas isso foi pro mundo inteiro, né? Não, isso é endêmico, né? Mas acho que futuramente vai ter uma vacina contra esse tipo de coisa. É tipo um vírus, né? Pesquisadores desenvolvam o mais rápido possível. Vamos dizer assim, é muita música nordestina lá, axé. Música nordestina ruim, hein? Detalhe. A mesma relação que a gente tinha do Brasil com os Estados Unidos, que a gente achava tudo era maravilhoso, dos Estados Unidos dos anos 90, eles acham da gente tudo maravilhoso, né? Eles que engraçado. Estão importando o modelo errado nosso. Então esse é o problema, né? A ressalva que Dimitri fez é importante. É música nordestina ruim, né? Porque nem toda música nordestina é ruim, não, hein? Olha aí. Com certeza. A música de raiz nordestina é excelente, que é muito diferente do, vamos dizer assim, do tecnobrega. Nossa, e o pior é o que chega lá. Né? Já pensou, Carol, o Conde do Brega lá em Angola, hein? Eu tenho que admitir que não é nada, assim, nada tão agradável quanto uma música mais, digamos... De gente, né? Não, admito, não. Olha o preconceito. Mas uma música mais trabalhada, com arranjos, não é? Com, como eu posso dizer, melodias, né? Mais bem trabalhadas. Boas letras, né? A Carol tá pondo panos quentes aí. Com a Elba Ramalho, por exemplo, que é nordestina e que dificilmente vai cantar no Brazilian Day lá em Nova York, né? É verdade, é. Ó, Carol e Sessão Panos Quentes, por favor, vinheta Panos Quentes, por favor. Ouviram a vinheta aí? A vinheta Panos Quentes. Chega de panos quentes. É legal, assim, em Angola, que, se eu não me engano, acho que setembro, outubro, tem o Dia da Amizade Brasil-Angola, né? Então, tem um show lá, muito grande, no Estádio dos Coqueiros, que vão vários artistas brasileiros pra lá, né? Mas vão os mesmos do Brazilian Day, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, é aquela coisa? Exatamente, Ivete Sangalo, foi a Cláudia Leite, a Xuxa, Daniel... Ivete Sangola, né? Pode ser. Gladson Angola. Chimpinha e sua turma. Joelma, claro. Já entendemos o que é, então. Eu, se eu fosse Angola, eu acabava com essa amizade agora, viu? Tô de mal pra sempre. Agora, Daniel, me fala uma coisa. Eles recebem essa cultura brasileira, aí eles imitam também, até na música. A música deles é uma imitação dessa música que eles escutam, é isso? É mais ou menos uma imitação, né? Eles começam a variar um pouco, eles começam a colocar, introduzir as culturas africanas nas músicas, né? Tem um tipo de música lá chamado Kuduro, que é mais ou menos o nosso funk aqui, né? Isso foi parar no Brasil também, não foi? Eu não sei, eu ouvi sim, isso. Sim, sim. Ah. Foi. É bem recorrente, né? E tem o semba, né? Que é um ritmo africano que originou o samba. Sim. Olha só. Que é uma coisa muito agradável de se escutar lá. Já é mais trabalhada, usa instrumentos musicais, não usa computador. Uhum. Aí, falamos de música boa, tá vendo? Então já é. E você pode observar bastante elemento africano, assim. Então é bem interessante do ponto de vista antropológico, cultural, etc. Inclusive, num programa de rádio que eu fiz, tem uma banda de heavy metal de Angola, né? Tem umas 4 ou 5 bandas de heavy metal lá que são bem interessantes. Que, além de serem heavy metal, eles cantam em português, protestando sobre as mazelas do país. Ah, legal. Legal olha. Isso. Olha, que interessante. É, esse programa de rádio do Daniel é muito interessante, viu? Vamos linkar aqui no Terra Estrangeira. O link está no post. Tá no ar, né, Daniel? Tá no ar, e o mês que vem já tá atualizando o blog, a gente tá fazendo uma parceria com uma rádio aqui em São Paulo. Muito bom. Legal. Show de bola. O link tá no post, se vocês quiserem ouvir. É www.rockworldbrasil.blogspot.com. Beleza. Fazendo meu jabá já aqui. Tá certo. Só ainda na área de serviços, Daniel, eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona a internet lá? Internet é baseada em 3G, né? Uhum. Então, as famosas plaquinhas 3G. Funciona a velocidade de 100 Ks por segundo. É bem lento ainda. Uhum. A telefonia é desenvolvida, é razoavelmente desenvolvida. Também é só... Eles chamam de telemóvel lá, né? Não é celular. Telemóvel, os portugueses também estão. Telemóvel é bem difundido lá e é sistema pré-pago. Não existe pós-pago lá. Mas é muito mais barato que aqui e funciona... relativamente melhor do que aqui no Brasil. Olha lá. A internet lá é cara, vamos dizer assim, que você gasta $300-400 por mês pra ter um acesso ruim, mas é o único que tem. Não tem concorrência, né? Então, mete a faca. Não tem concorrência. As empresas mais atuantes lá e alguns centros de pesquisa compraram o backbone que vem da Tanzânia, que vem da Alemanha, né? Então, é uma velocidade que você pode ter aí até 1 mega disponível, uhum. Né? Mas é muito restrito ainda e quem consegue é muito caro, é acima de $3,000 por mês. Olha só. Que a gente paga no Brasil R$70, só pagar R$6,000 lá. E você reclamando, tá vendo, ouvinte? Tá vendo, ouvinte? Agora todo mundo vai ficar feliz com a internet. Luanda só perde pra Tóquio no quesito preço. Só Tóquio consegue ser mais cara. Tóquio? Exatamente, é a cidade mais cara do mundo. A segunda cidade mais cara do mundo é Luanda. Ah, tá. Mas você não paga $3,000 por internet em Tóquio, não, né? Então lá, mas, por exemplo, uma moradia você paga 2 vezes o que você paga de Luanda. Ah, tá. Tem equivalência no custo de vida lá geral. Sim, sim. Entendi. Pior que outro dia eu vi essa lista, né? Das cidades mais caras pra se viver no mundo. Aí acho que Tóquio era a primeira mesmo. E aí, logo em seguida, tava Luanda, assim. É surreal, né? É engraçado isso. É, mas aí deve ter uma diferença básica. Não sei, posso estar equivocado. Mas acho que Tóquio o pessoal ganha mais, né? Lógico, assim, é. Acho que um pouquinho mais. Padrão de vida. A qualidade de vida é bem melhor, bem muito superior, né? De Angola. IDH, tudo isso. Então, se é caro e o povo consegue pagar, então tá valendo, né? Mas, assim, na proporção custo-benefício, Tóquio ainda é cara pros nativos, né? Ainda é, né? Ah, tá. Ainda é cara. Beleza. Tóquio passou por uma modernização... que eu acho que foi o que fez impulsionar esse custo de vida, né? Porque a cidade, ela é bem moderna e bem tecnológica. Tem construções imensas e parques e uma tecnologia tão avançada que... Isso custa, né? Bom, alguém tem que pagar por isso, é, né? É verdade. O problema do Japão é que a população tá ficando velha, né? Tá envelhecendo muito rápido, a mão de obra tá ficando escassa. A indústria tá praticamente paralisada lá, né? Então, o Japão produz há um bom tempo, né? Então, alguém tem que pagar essa fatura, né? E vão começar a pagar. É verdade. A lei é. A minha receita é simples, economistas, anotem aí. aí, é, vocês paguem mais salário aos empregados e menos salário ao CEO, ao CFO, aos executivos, tá? Faz um... O Júlio conseguiu a solução do mas mundo. Mas tá certo, se for pensar, é uma... Parece simplista. Parece simplista, mas faz todo sentido. É uma medida de impacto. É verdade. Bom, vamos voltar pra Angola. Voltando para Luanda. Bom, falando ainda em qualidade de vida, né? A gente sabe que a expectativa de vida em Angola é super baixa. Eu fiquei chocada a hora que eu fui pesquisar esses dados, né? 41 anos para os homens e 44 anos para as mulheres. Isso me chocou. Exatamente. Como é que é o sistema de saúde lá? Você chegou a usar? Você precisou de alguma coisa? Não, não precisei usar nada, né? A gente tem um cartão internacional, que é o Assist Card. Quando vai pra lá, tem algumas pessoas que fazem isso, que tem uma cobertura bem interessante pra lá. Uhum. Mas, via de regra, é muito caro. Uma cirurgia lá, um parto lá é uma coisa que você compra um apartamento aqui. Nossa. Olha só. Mas existe saúde pública? Existem hospitais públicos? Como é que funciona? Existe. Você sabe? Não, isso é meio que obrigação em todos os países, né? Uhum. Mas é deficitário, é muito deficitário. O que incha muito o sistema de saúde deles lá é a malária, né? Ainda tá muito... É uma variante da malária chamada paludismo, né? Uhum. E isso faz com que consumam-se todos os recursos da área de saúde lá. Não sobra muito dinheiro para outras coisas. Nossa, malária, gente. Ela não tem cura, não tem perspectiva de cura e mata muito mais que a AIDS no mundo. Só que não tem visibilidade, né? Ninguém quer saber do pessoal da África, do Sudeste Asiático, da América Central. Você nunca se cura dela, assim, totalmente. Ela não tem cura. Ela sempre fica no seu organismo. Você pode ter crises e picos de malária. Você pode estar na tua casa, tem um pico de malária, você vai ver se seu fígado está sendo dissolvido pela malária. Aí você não tem muito o que fazer. Mas aí, assim, é como ele falou, como tá na América do Sul e América Central, Sudeste Asiático e na África, e essas pessoas normalmente não vão ter dinheiro para justificar uma pesquisa, então... Justamente. As pessoas não interessam, né? Não interessam para os grandes conglomerados. Nossa, isso é uma das coisas mais tristes. É, né? Não, na verdade, não há vacina contra a malária, mas há vários estudos que começaram a testar alguns tipos de vacinas contra a malária e eles começaram a encontrar alguns êxitos de mais ou menos 30%. Ah, legal, isso é boa notícia. Mas ainda não tem uma vacina que seja 100% eficaz. Mas isso foi no Brasil? No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz. É, porque eu acho que o Brasil é quem vai acabar descobrindo a cura para a malária. Talvez a Índia consiga, se um dia eles quiserem, né? Porque são os dois países que têm mais condição tecnológica, mais científica. Eu não diria só condição tecnológica, mas tem o mesmo sistema ecológico, né? São sistemas ecológicos equivalentes, então fica mais fácil para você pesquisar, né? É, verdade. Gente, mas é muito complicado você pensar nisso, né? Numa expectativa de vida tão baixa. Ou seja, a gente estaria quase chegando no limite, assim. Acho que isso se deve também à questão da guerra, né? Um pouco. Um pouco não, eu acho que a maior parte, né? Sim, com certeza. A guerra inviabilizou toda a infraestrutura do país. Até quando Angola era uma colônia portuguesa, era uma situação muito melhor, né? O que aconteceu? Depois da Revolução dos Cravos, quando Angola realmente tomou de fato o país para si, eles começaram a quebrar toda a infraestrutura com um sentimento de mágoa, assim. Falei, isso é do português, eu não quero mais, vamos tentar reconstruir o nosso. Que gênio, né? Gênios. No meio desse caminho, veio a Guerra Civil. Falou, não, eu que vou quebrar. Só que veio outro partido e falou, não, nós que vamos quebrar o país. Aí veio outro partido e falou, não, nós que vamos, entendeu? Olha só. Muito cacique pra pouco índio, aí, né? Nesse ato, nessa vontade de quebrar o país inteiro... Aí quebraram todos juntos, né? É, eles se quebraram, na verdade, em si, né? Aí durou até 2002. E foi tudo, né? Toda a estrutura. Escolas foram destruídas, né? Não dá pra entender, né? Como que imbecilidade. É? Gente, é uma guerra civil. Imagina, não é um país contra o outro. É um país só. E aí você vai lá e simplesmente acaba com a sua estrutura. Assim. É porque, na realidade, Fá, assim, eu não sei exatamente, assim, a história de Angola. Mas a história da África é basicamente o seguinte. Eram milhares de tribos. Aham. Uhum. E aí, por exemplo, Portugal chegou lá naquela terra que eles chamaram de Angola, e ali tem várias tribos, entendeu? É verdade. Sim, principalmente da etnia Bantu. Olha aí, só que aí o que acontece? Portugal demarcou aquilo ali, não, isso aqui é meu, entendeu? Uhum. Quer dizer, então, não é exatamente assim, porque eles sempre foram um país e foi invadido, não. Eram várias tribos, que não tinha nada a ver, às vezes até brigavam uma com a outra... Mas que Portugal e Holanda e França acabaram juntando esse pessoal num país só e eles agora têm que viver juntos, entre aspas, né? Mas tem essa briga entre etnias também? Essa briga entre partidos reflete a briga entre etnias também? Mais ou menos, né? A questão das etnias lá é uma coisa mais ou menos resolvida, assim, né? Eles se entendem bem. Pra dizer a verdade, sempre viveram harmoniosamente. Uhum, naquela região. A questão é que na Guerra Fria tinha um negócio chamado guerra por procuração. A União Soviética e os Estados Unidos não podiam declara guerra oficial um contra o outro. Então, o que, que eles faziam? Eles elegiam países entre si para se duelarem, chamada proxy war, né? Então, Angola foi vítima dessa guerra de procuração, porque um dos partidos era suportado pelos Estados Unidos, que era a UNITA, era suportada pelo Estados Unidos e África do Sul. E o outro partido, o MPLA, foi suportado pela Rússia e por Cuba, né? Então, era uma procuração que esses dois países tinham, principalmente na Guerra Fria, para se duelar. Nossa, então, na verdade, era uma guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos dentro de Angola. Era um monte de marionete, no fim das contas. É, na verdade, a África e a Ásia foi marionete, né? Que por isso, justamente que chama proxy war, né? Que é a guerra por procuração. Como teve a Coreia, como teve Irã e Iraque. Foram muitas, né? Várias. Exatamente. A questão da Caxemira. América Latina. É, exatamente. O Brasil foi vítima disso. O golpe militar foi amplamente suportado pelos Estados Unidos. É. Então tem um pouco ainda desse resíduo, né? Dessa guerra por procuração ainda em Angola. Tá sendo dissolvido, mas tem bastante coisa ainda. Tá. Eles têm ranço de alguns outros países. O americano não é bem-vindo lá. Olha. Na verdade, eu tô vendo que o americano não é bem-vindo em quase lugar nenhum do mundo, mas... Em Angola, em 2009, 2010, teve um episódio de terrorismo numa região chamada Cabinda, que é um conclave no Congo, que é um pedaço de terra dentro do Congo e pertence a Angola. E a Cabinda é muito rica em petróleo, é a província mais rica em petróleo de Angola, né? Então tem um grupo separatista lá que quer fazer a República da Cabinda. Quem não quer, né? Pois é. Tanto é que tem uma cidade lá que é patrocinada pela Chevron americana, que só se fala inglês e só se aceita dólar. A cidade é patrocinada pela Chevron? Não, uma cidade de 10 mil pessoas que a Chevron manda. Olha só. Isso em... como é Cabimba? Cabinda. Cabinda, isso aí em Cabinda, essa cidade que a Chevron comanda. Exatamente. Olha só. E teve um episódio muito triste, que teve um atentado terrorista que um brasileiro morreu lá, um engenheiro brasileiro morreu. Nossa. Entendeu? Por um grupo terrorista que queria separatista da Cabinda. Quer dizer que é uma região dentro do Congo, mas que pertence a Angola. E que quer se separar, olha que... É, chama-se conclave. E que tem uma cidade que é controlada pela Chevron. Olha pela só. Chevron. Coisas que só estando lá pra saber, né? Porque, assim, esse tipo de notícia não chega, né? E você pensa que Brasil é complicado. E teve também no CAN, no Campeonato Africano de Nações, em 2010, foi em janeiro de 2010, teve um outro atentado terrorista, se eu não me engano, foi contra a Gana, que morreram duas pessoas, né? Um grupo separatista também da Cabinda metralhou um ônibus, uma delegação de futebol de Gana, que morreram, se eu não me engano, o goleiro, mas um pessoal da delegação. Então ainda tem alguns episódios de terrorismo puro lá. Tá, então é por isso que não é muito um destino turístico, né? Mas assim, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Cogumelos do sol. Não, sério, vamos falar do povo, da felicidade, da economia aí que tá punjante aí, né? No quesito adaptação, fala pra gente como é o povo angolano. Eles são receptivos, e principalmente com os brasileiros? Eles são muito receptivos com o povo brasileiro, assim, não tive nenhum problema, nenhum episódio de hostilidade lá. A não ser na Havana. Só que eles têm que saber que você é brasileiro, né? Tem que se portar como brasileiro, falar, né, pra eles perceberem que seu sotaque não é europeu, e sim daqui da América do Sul. E somos praticamente irmãos, né? Esquisitos. Não há nenhuma diferença. Na verdade, você diz que você tem que mostrar que você é brasileiro pra eles entenderem que você não é português. Né? Pois é, porque ainda tem um pouco da questão colonial, né? Eu li que os portugueses que eram radicados em Angola depois da independência, a maioria acabou saindo, né? Ah, ou, foram expulsos. É, né? Foram expulsos. Ou voltou pra Portugal ou até foram pro Brasil. Brasil, foram pra Moçambique, pra outros lugares. Uhum. Mas nessa coisa de reconstruir o país, o Portugal tá ajudando também, não é? Tá ajudando termos, né, assim, né? Porque o Brasil é melhor visto e melhor colocado em relação a Portugal. Ah, porque assim, eu sei de pessoas que foram pra Angola e assim, eles chegaram a trabalhar com portugueses, né? Então tem gente indo de Portugal também pra ajudar nessa reconstrução. É que Portugal tá lá há 100 anos já praticamente, né? Então eles são praticamente de casa lá. Mas com essa crise na Europa também, teve um boom de mão de obra portuguesa lá em Angola. Ah, por isso, entendi. Então tem português indo lá pra ser garçom em Angola. Curiosidade, a Copa deixou um legado positivo? A Copa? A Copa, é a... Campeonato Africano de Nações, o CAN. Como qualquer outro aparelhamento esportivo pra grandes eventos, a resposta é não, né? As grandes vilas olímpicas construídas por aí, como Atlanta, Alemanha... Como Vancouver. Não conheço aí, mas vocês podem falar melhor tem, aqui. Tem casa aqui, apartamento na Vila Olímpica de Vancouver que não foi vendido ainda. Mas estão abandonados, não servem para muita coisa, não. Serviram no momento ali, serviram muito bem. A Angola conseguiu bons alojamentos para as delegações, os estádios são muito bons, mas não tem nenhuma função mais. O elefante branco, né? As pessoas acham, né? Falam, não, isso é bom pro país e tal. Isso é bom para meia dúzia que vai se enriquecer disso. Mas esses grandes eventos, no fim das contas, não geram um legado. Eu acho que depende. Se a gente for falar de Copa, talvez não, mas se for falar da Expo. A Expo, aqui em Vancouver, quando aconteceu, acho que em 86, foi um boom. A cidade começou a se desenvolver por causa da Expo. Eu acho que é. A Expo tá num outro patamar, né? A Expo, que é o único evento mundial que ninguém sabe no Brasil então, que ele exatamente. Existe, né? Assim, Olimpíada, Copa do Mundo, todo mundo sabe. Mas Expo, ninguém sabe, né? É o único que faz serve, alguma coisa, né, pela cidade e ninguém conhece. É sério, eu vou ter que confessar. A primeira vez que eu ouvi falar da Expo foi quando eu cheguei aqui e as pessoas olhando pra mim como se eu fosse um ET que nunca tivesse ouvido falar da Expo. Porque ela no resto do mundo ela é tão conhecida. É o maior evento mundial. E ela não é só conhecida, como ela é divulgada, assim. Por exemplo, teve a Expo Xangai, não foi a última? Foi. Passa na televisão aqui, nos telejornais, passa documentário. Aí quando tava tendo a Expo Xangai, eles mostraram a Expo que teve aqui em Vancouver, mostraram um filme da Expo que teve em Seattle, que foi quando fizeram aquela torre lá. Seattle. Gente, mas é um verdade. Negócio que acontece há mais de 100 anos e nunca aconteceu na América Latina, né? Então, assim, até tem um motivo da gente não saber, né? É verdade. Mas pior de não ter acontecido é que a gente nem sabe que existe. É uma vergonha. É muita alienação pra um país só. É complicado. Mas talvez tenha interesse da mídia no brasileiro não saber o que é isso, entendeu? Porque é uma coisa que serve pro país se desenvolver. São Paulo tá concorrendo já pra próxima. São Paulo tá concorrendo. Pra 2020. São Paulo tá concorrendo e ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Pois é. Na verdade, o que acontece é que, infelizmente, os meios de comunicação realmente não divulgam muito. É aquela coisa, né? A Expo não vai ser cobrada, né? As Olimpíadas e a Copa vai ter ingresso. Exatamente, exatamente. É. Eu acho que é isso. E o fanatismo do futebol, né? Que o brasileiro tem. Mas aí é que tá também. Será que é aquela coisa, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? É o brasileiro que é fanático pro futebol e alienado? Ou é a mídia que aliena o brasileiro e mostra futebol e novela o dia inteiro, entendeu? É a mídia e são os patrocinadores. É. As duas coisas correm juntas, né? É, o paradoxo, uma né? Uma se aproveita da outra. É, uma coisa alimenta a outra. A questão esportiva é muito complicada, que onde é que você vai reunir 10 mil admiradores de lançamento de dardo em São Paulo, né? É verdade. Me fala, Daniel, e você chegou a fazer amizades com angolanos por lá? Fiz muitas amizades, tenho amizades até hoje. Alguns angolanos frequentam a minha casa e eu frequento a casa deles quando eu vou pra lá, assim. Final de semana eu passo na casa de alguns amigos lá, então eles são muito receptivos a isso, né? Dá pra se criar bons laços com o pessoal lá de Angola. Não posso reclamar absolutamente nada disso. Nunca tive nenhum problema, nem nada. Muito legal. Bom. Vai muito angolano pro Brasil também, né? Vai, muito. Pra fazer curso na área de tecnologia, né? De TI, eu sei que vai muito angolano pro Brasil. Vai. Não só na área de TI, mas na área de engenharia, construção, eles vão pra fazer compras aqui. Já tem uma população angolana muito grande no Brasil. Olha. Existem empresas especializadas em despachar bagagens e material pra Angola. Uhum. Já específicas pra isso. Eles compram muito e fazem muitas consultas médicas aqui também, né? Eles acham a medicina no Brasil muito avançada e muito barata. Comparada com o que eles têm lá? Ou se um parto lá é uma casa, né? É mais fácil comprar. No geral, assim, porque eu tô vendo muito americano vindo pra cá se tratar, né? Ah, claro, porque lá também um parto é uma casa. Pois é. Tem que hipotecar a casa. Eu me lembro de ter lido também casos de angolanas que vão pro Brasil pra fazer tratamento de fertilidade. Sim, muito. Porque sai mais barato, é. Tem muitas angolanas aqui. Inclusive, tenho amigas aqui que vieram pra cá fazer tratamento de fertilidade e foi muito interessante, assim. Deram bons resultados lá, assim. Acho que na primeira ou na segunda tentativa já conseguiram ficar grávidas. É, eu lembro de ter lido uma matéria disso, de angolanas que, assim, mudam pro Brasil, porque o tratamento pra fertilidade é a longo prazo. Então elas se mudam e ficam morando alguns meses no Brasil até conseguir um resultado. Uma coisa muito interessante que eu vejo em Angola é que o governo de Angola financia faculdade para as outras pessoas, né? Por exemplo, você tem bolsas, o Ministério dos Petróleos oferece bolsas de estudo, de mestrado, doutorado em outros países. Isso é muito interessante. As pessoas vêm para cá e acabam, assim, usufruindo tudo que o país oferece, né? Então, um angolano que vem para cá ficar 4 anos já faz tratamento médico, já desenvolve algum negócio em paralelo e tudo mais. Eles aproveita o máximo, né? Quer dizer, então, que não tem a regra de fazer o doutorado e ter que voltar pro país, como o Brasil tem? Não, tem que voltar. Você tem um período, né? Ah, tá. Durante esse período, eles aproveitam o máximo. Ah, entendi. E agora você falou uma coisa interessante aí. O Ministério do Petróleo, é isso? Ministério dos Petróleos. Dos Petróleos. Isso, no plural. Isso é o quê? É o maior ministério de Angola, né? É o ministério que rege toda a produção petrolífera do país. Olha só. O Ministério do Dinheiro. É. Exatamente. Mas tem o Ministério das Energias também, ou... Tem o Ministério da Geologia, que eles falam. A terminologia é um pouco diferente. Geologia é o que rege eletricidade. É, aí vamos dizer assim, entre aspas, a porção do diamante, né? Tá. Ministério que cuida dos diamantes e outro ministério que cuida dos petróleos, que são os principais ativos do país. É, eu só achei estranho porque normalmente isso é um programa do Ministério da Educação, né? E não o Ministério da Fazenda ou do Planejamento. Aqui é uma lei, né? Como é o principal meio de produção que rege a economia no país, então eles acham que, de bom tom, distribuir um pouco desse dinheiro para a educação, né? Interessante, hein? Boa ideia, boa ideia. Agora que o Brasil tá nessa disputa aí dos royalties aí, podiam pensar numa saída mais ou menos assim. Podiam falar com o Eike Batista. Bom, Daniel, você já falou um pouco sobre quanto custa comer fora, mas eu queria falar de uma forma mais abrangente, assim, sobre diversão lá, né? Uhum. O que que você fazia para se divertir? Tem show lá? Tem teatro? Bom, teatro tá começando por agora e, assim, interessante que são companhias de teatro independentes, assim. Eu cheguei a ver o ensaio da Morte do Caixeiro Viajante, olha, assim. Olha. Oh, legal. Tem um shopping lá, o Belas Shopping, que tem uma rede de... Tem, acho que, 4 ou 5 salas de cinema, que são os mesmos filmes que passam aqui, né? Tá? Dá pra assistir alguns filmes lá. Filmes americanos, né? Filmes americanos, exatamente. Os blockbusters. Lá não deve existir indústria de cinema, né? Sem pensar. Não. Apesar, assim, no ano passado tiveram 3 filmes independentes feitos em mini DV, assim. Olha só. Já é um começo. Já é um começo. Começa assim. Diria Glauber. Eles estão se baseando muito no modelo nigeriano de cinema, né? Cinema de low budget total, assim, distribuição mão a mão. É válido. E tá funcionando bem. É assim que começa, né? É. Tem que começar de algum jeito. Pois é. Dá pra sair pra jantar com bons restaurantes. São caros, mas são bons restaurantes. E eles adoram dançar, assim. A maior diversão do angolano é sair de sexta e sábado pra dançar. Então, tem muitas danceterias, muitas boates lá. Pro brasileiro, o câmbio é favorável? Qual que é a relação do real com a moeda deles? A moeda deles, o Kwanza, é praticamente estável e regida pelo petróleo, né? Se o barril do petróleo aumenta, com certeza o poder de compra do angolano aumenta, né? O dólar fica um pouco mais defasado, né? Uhum. Mas é diferente do Brasil, que o Brasil, o dólar muda todo dia, né? Não tem como ter uma base, assim, de relação entre o real e o Kwanza, né? Uhum. É mais fácil se a gente fazer a conta entre dólar e Kwanza. 10 dólares são 1.000 Kwanzas. 10 dólares são 1.000 Kwanzas. São 1.000 Kwanzas. Só por um exemplo, com 1.000 Kwanzas você compra o quê? Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola custa 10 dólares. Nossa. 10 dólares. E quanto é o salário base? O salário angolano, né? O salário mínimo angolano são 200 dólares, né? Nossa. Que a grande população ganha. Mas um salário, por exemplo, se um brasileiro for daqui pra... Um engenheiro vai ganhar de 7 a 15 mil dólares. Médico ultrassonografista vai ganhar 20 mil dólares. Mas os contratos são feitos em dólar, é isso? Em dólar, sempre em dólar. Tá. Mesmo porque se você trouxer o dinheiro de Angola para o Brasil, tem que ser em dólar, porque é cotação de divisas, né? É uma norma do Banco Central aqui. Mas os salários para os estrangeiros lá foram muito melhores, mas são bons. Agora, se você é um angolano que ganha o salário mínimo, é isso, você vai comprar 20 Coca-Colas. Eles também plantam muitas coisas, criam muitas coisas, eles não pagam pela casa, alguns têm postos artesianos. Anos, então o custo de vida da população, vamos dizer assim, mais pobre, é muito baixo. Uhum. Eles não acessam essas coisas, não vão no cinema. O modelo social é diferente do que a gente está acostumado aqui. Uhum. Por exemplo, Angola não tem poste na rua, né? Não tem fiação. Você tem os geradores. Não existe luz pública lá. Você tem os geradores. Uhum. Isso mesmo na parte onde tem melhor infraestrutura, nas ruas comerciais? Ou... Exatamente. A parte central, assim, na downtown de Luanda... É muito deficitária ainda. Falta-se muita luz. A média deles, eles ficam 5 a 6 horas por dia sem luz, assim, luz de fora, luz externa, eletricidade externa. Impressionante. É impressionante. E se você pudesse definir como é o estilo de vida deles, como você definiria? Por incrível que pareça, feliz. Olha só. É um povo muito mais feliz e otimista do que a gente aqui. A gente no Brasil reclama muito por pouca coisa. Chora de barriga cheia. Se a gente for pensar que eles passaram por um período muito horrível de guerra e que agora isso não existe mais, dá pra entender entender por que, que você tá feliz, né? Se você passou por uma coisa muito pior. Pois é. E mesmo sabendo que a estrutura agora é um pouco frágil, né? Porque eles estão ensaiando a democracia há pouco tempo. Né? Sim. Inclusive agora na Primavera Árabe, houve um grande movimento de Angola para destituir o presidente. Olha. E logo foi reprimido pela polícia secreta, pelos órgãos de repressão de Angola. Olha só. Lá tem muitos amputados? Muitos amputados por causa das minas terrestres, né? Ainda é um país que tem aproximadamente de 1 a 2 milhões de minas terrestres espalhadas. Nossa. E não utilizadas. Então tem uma empresa do governo que chama Empresa de Desminagem, né? Uma empresa que está fazendo todo um trabalho para tirar essas minas de circulação. Primeira vez que eu fui para lá, em 2005, em volta da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa cimenteira, que é uma empresa estratégica na reconstrução do país, era cercada por minas, né? Porque se o inimigo viesse tentar tomar a fábrica, as minas protegiam. E eu cheguei a ver, assim, uma pilha de umas 70, 80 minas sendo explodidas, assim, que a desminagem estava passando em volta e tirando essas minas, e eu cheguei a presenciar a explosão delas. Foi muito interessante. Essa. Agora, essa empresa que faz essa desminagem, sei lá se essa palavra existe. É desminagem. Essa empresa, ela vai buscando as minas ou ela depende da população ligar e dizer, olha, eu acho que tem uma mina ali? Não, isso não existe. A população praticamente não faz isso. Não, né? É uma empresa que vai, ela tá mapeando o país inteiro, dividiu o país em quadrantes e tá atuando por cada quadrante. Ah, tá. Beleza. É uma empresa de desminagem mesmo, esse é o termo. Empresa do governo. São máquinas próprias pra isso, com scanners próprios pra isso, com radares. É toda uma tecnologia que a gente não tem a mínima noção do que seja, que não é do nosso dia a dia aqui no Brasil. Ou de vocês aí no Canadá. Você falou que Angola não é um país turístico, né? Uhum. Isso daí deve desencorajar também, né? A viajar. É desencorajador você passar por um país que tem um índice de minas muito grande, assim, né? Comparado ao Afeganistão, por assim dizer. Mas você falou de alguns passeios que você fez, né? Pra Namíbia. Você fez algum outro passeio turístico, assim? Tem alguma coisa que possa ser considerada turística lá? Turística? Não chegou a ser turístico, mas eu vi alguns pontos, assim, que são pontos principais. Principais de Angola, né? Eu passei no que chama Pico do Moco, que é um pico mais alto de Angola, né? Um pico de 1.000 metros de altura, assim. Não é grande coisa, mas é considerado a maior montanha de Angola. No sul, na Namíbia, tem uma planta chamada Velvetia, né? Que é uma planta endêmica de Angola. Não existe em outro lugar nenhum do mundo. Uma planta rasteira, assim, é bem interessante e tal. Qual é o nome da planta? Velvetia. Velvetia. Foi um botânico alemão que teve lá no 1910, 20, se não me engano, que batizou essa planta. Isso existe lá. Não? Por isso que ele arrumou esse nome difícil. Pois é, né? Se tem W é alemão, né? O que mais? Lá existe um animal chamado palanca, né? Que é um antílope angolano que não existe em lugar nenhum do mundo também. Eu fui num parque de palancas lá, mas não chegamos a ver nenhuma, que é uma extinção. Que ótimo. Furada, né? Pois é. Os americanos, quando iam pra lá, nos helicópteros, eles atiravam nas palancas pra fazer churrasco. Né? Ai, que horror. Nossa. Ah, malditos. Como sempre, né? Os americanos. Nossos queridos. Pois é. Uma curiosidade. Lá não tem aqueles zoológicos com animais característicos da África? São os game parks, né? Que na África do Sul tem muito game park, que são os parques de safari, né? Que você pega o carro e vai pra lá. A 60 quilômetros de Luanda tem um game park chamado Kisama, que na época da guerra eles matavam os bichos, soltavam os bichos, inclusive os bichos faziam parte da guerra, né? Os caras assustavam a população com leões, né? Nossa. É, e no sul desse parque chegou a ter leões, não em cativeiro, mas na vida endêmica da região, né? Eram originários dali. E tá tendo um trabalho muito grande de recuperação desses animais por parte do governo de Angola, né? Então, é possível que daqui 5 a 10 anos comecem a ter uma população de animais já recuperada dessa região. Principalmente de leões, se eu não me engano agora, é o leopardo preto e as palancas. São os principais interesses do país. Legal. E lá é sempre quente? Como é que é a temperatura, assim? Luanda é uma cidade litorânea, né? Então, 8 horas da manhã já tá 27, 28 graus, né? É, não muda muito a temperatura lá em Luanda. Eles têm uma época chamada cacimba, né? Que é a época das chuvas, são monções. E chove mesmo, mas mesmo assim é quente. Uhum. É uma estação que dura 2 meses no máximo, mas passou esse período da cacimba, 30 graus, com certeza. Não tem essa coisa de verão e inverno, né? São as monções e o resto é calor, né? É chuva e calor, né? É um pouco como aqui em Recife, então. É, mais ou chuva menos. E calor. Tanto é que Angola tá na mesma faixa de Recife, né? Mesmo meridiano. Mesmo meridiano, exatamente. Dentro de Angola, a segunda maior cidade é Uambo, né? É um clima muito mais próximo daqui de São Paulo. É um clima que beira aí os 23, 24 graus. muita neblina e chuva, né? Eu, quando eu fui pro Ambo, eu me senti em casa. Lá você vê, assim, 20 graus, angolana de cachecol, né? Nossa! Assim como em São Paulo também, né? Ah, mas São Paulo, por exemplo, no ano passado, eu fiz 2 graus, né? E o pessoal tava de cachecol. Ah, mas claro, aí tem que né? Tá, né? Ah, vamos combinar que dá menos de 20 no Brasil, tá todo mundo coberto. Tá todo mundo congelado. Pois é. Daniel, você tinha comentado comigo em off sobre a questão da fotografia, né? Eles não gostam que tire fotografia, que se ande na rua tirando fotografia. É proibido. É proibido, né? Conta essa história, que é muito interessante. É proibido tirar fotografia na rua, né? Dos prédios públicos e das pessoas em geral. Mas é uma prática, assim, mais ou menos recorrente da África, né? A África não gosta de ser fotografada. O medo, na verdade, é de você exportar uma imagem de miséria absoluta, né? De ter um tom mais denuncista, né? Das coisas. Ao passo que a gente só quer fotografar o que a gente presencia, o que a gente vive lá, né? Que, infelizmente, não é das melhores, né? Então, pra fotografar, tem que ser meio na surdina, assim. Tem que ser meio discreto. E que, na verdade, apesar da proibição, a imagem exportada é exatamente essa, de miséria e pobreza. Com certeza. Mas você chegou a fazer foto lá? Tem umas 7, 8 mil fotos de lá. Isso é porque é proibido, hein? Imagina se não fosse proibido, né? Eu já vi que a fiscalização dessa proibição não tá muito... Você escondia onde, né? O cartão de memória, Daniel. É, pois é, escondia bem o cartão. Inclusive, queimei 2 cartões lá, apertando o clique mais rápido que a câmera. Olha isso. Mas, assim, pelo fato de eu ter muitos amigos lá, e bons amigos, eles mais ou menos me instruíam o que dava pra tirar foto, o que não dava, o que era interessante, o que não era. E nessas viagens pelo interior, o controle não é tão rígido quanto Luanda, né? Então, dá pra fotografar bastante coisa também no interior. Bom, e aqui no post, né, vocês podem ver... É, o Daniel vai compartilhar algumas aqui com a gente. Algumas das melhores fotos do Daniel, né, Daniel? Com certeza. Bacana. O Daniel, e o que você achou mais interessante lá? Mais interessante agora, acho que o conjunto em si é interessante, né? Porque eu já tinha ido pra África, tinha ido pra África do Sul, que é uma África diferente. Tinha ido pro Egito, que é uma África diferente. Quando você chega em Angola, você fala, realmente isso aqui é a África, entendeu? Aqui no Brasil se fala muito de a gente ter uma miscigenação com os negros, tem a Bahia e tal, mas ainda é muito diferente do que estar lá, estar na África em si. O sentimento africano é completamente diferente. Eu acho que é muito interessante, entendeu? É muito legal sobre diversos pontos de vista. Assim. Eu sou viciado em choque de cultura, assim, pra mim, então foi muito legal. O conjunto em si angolano é muito legal. Um balanço, a experiência foi positiva. É positiva, é positiva, completamente positiva. Tanto que você voltou várias vezes. Voltei. Apesar de, assim, alguns negócios nossos lá terem fracassados, né? Mas, no geral, assim, foi bem positivo. E foram fracassados por diversos outros fatores externos de Angola, entendeu? Tem a questão de corrupção lá, que é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. Como qualquer país em desenvolvimento, que eu detesto esse termo, que é país pobre ou país terceiro mundo, a corrupção é muito forte, muito forte. E acaba dificultando quem quer trabalhar honestamente, né? Dificultando não, comprometendo. Olha aí. Comprometendo seriamente. Quem tem mais, leva mais. Júlio, eu sei que o seu irmão também passou um tempo em Angola, né? Passou. Ele foi pra trabalhar lá também? Foi, ele foi contratado por uma empresa, acho que de mídia visual, uma coisa assim. Aham. Uhum. Ele fazia flyer de supermercado. Design gráfico. É, designer gráfico. Ele ficou quanto tempo lá? Pouco menos de um ano, uma coisa assim. Ganhava em dólar, como o Daniel falou, ganhava bem, vivia numa espécie de uma república, né? A empresa tinha uma casa lá, não sei se chama acampamento também, como o Daniel falou. Isso é comum lá. Morava uma galera da empresa nessa casa, e ele gostou da experiência, fez contatos com artistas lá, porque além de ser designer, ele é músico também, né? Aham. Uhum. Ah, isso. Então, ele tava em casa, então. É, então ele gostou muito. É um país, assim, que tem essas dificuldades, mas assim, que tá numa coisa muito forte, né? De reconstrução, né? De economia crescendo, né? Então, como o Daniel falou, a classe média tá nascendo lá ainda, uhum. Né? Os prédios estão sendo construídos agora, as estradas estão sendo construídas. Tá tudo sendo construído agora, né? Reconstruído, uhum. Né? Algumas coisas reconstruídas e outras coisas construídas pela primeira vez, né? Eu espero só assim que no futuro Angola não caia na armadilha do petróleo. Se acostumar a viver do petróleo e não desenvolver os outros setores, né? Ah, sim. Entendeu? Porque isso é uma prática muito comum nos países que produzem petróleo. Se acomodam nisso e esquecem todo o resto. Sendo que tem que ser o inverso, né? O petróleo tem que amparar o desenvolvimento ao redor, né? Sim. Cortar as outras indústrias, sim. Né? Pois é. É, pelo menos eles já têm esse programa aí do Ministério dos Petróleos aí, que suporta a educação em outros países, né? Que vai trazer doutores pro país de volta e tal, mestres, doutores. Isso é importante. Costumes diferentes. Daniel, eu vou explicar para você o que é essa nossa sessão, né? Pelo nome já dá para entender, né? Costumes diferentes. É quando, assim, um costume que você tenha presenciado lá, que te marcou profundamente, assim, por ser muito diferente do que a gente vive ou faz no Brasil. Tem alguma coisa, assim, que você se lembre? Alguma coisa que marcou? Então, um costume muito diferente do nosso aqui, que eu notei lá, é a poligamia. Então, um homem, mais ou menos, pode ter duas ou três mulheres lá, assim, porque na guerra morreram muitos homens. Então, a população feminina é muito superior à masculina. Não é uma coisa oficial, mas é uma prática recorrente e mais ou menos tolerada. Tolerada, inclusive, pelas mulheres, né? Que horror. Pelas mulheres. Elas se organizam, assim. Tem que ser. Isso é absurdo. Pra dividir o marido. Elas se organizam, elas combinam, é? Organizam, tem agendas. Olha só! Mais ou menos como na Índia, né? Tem primeira esposa, segunda esposa, terceira. Não, o mais surreal é acho que elas combinarem, né? Tipo, ah, vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Ah, mas na Índia também são combinados. Ah, mas tem que ser assim. Se for pra ter três mulheres, tem que ser uma coisa organizada, né? Não, mas vocês estão falando na hora do vamos ver? Mas leva o dinheiro também, não é só ficar com a mulher, tem que pagar as contas também. É hora do vamos ver? Não, só na junto. Convivência mesmo, né? Na própria convivência, né? Tem que ser uma coisa harmônica, né? Tem que ser, né? Ô Daniel, mas você falou aí a questão do dinheiro, que leva o dinheiro, como é que funciona isso? Que o homem tem que sustentar a mulher, né? Ele pode ter várias esposas desde que ele sustente as esposas. Ah, né? Entendi. Tá explicado por que elas aceitam. Não é só a diversão, né? Não, claro, mas eu digo assim, você falou assim que elas combinam, mas o que exatamente elas combinam? Mora todo mundo na mesma casa ou o cara tem que ter duas casas? Cada mulher tem sua casa, cada família tem... Inclusive, os homens têm várias famílias lá, né? Tanto porque a questão da guerra, porque muitos homens morreram na guerra, e que mesmo isso é uma herança da cultura bantu, né? Então, eles estão mais ou menos incorporados nisso. Tá diminuindo, mas, assim, é tolerado. Em Angola é bem tolerado isso. Um homem pode ter várias mulheres e eles falam que tem várias mulheres e todo mundo aceita. As mulheres aceitam, normal. Gente, os caras são pobres e ainda tem que sustentar três casas, imagina. Olha só, por isso que é pobre, né? Sustentar uma casa já é difícil, imagina três. Já é difícil, então... imagina. Aguentar uma mulher já é difícil. Ah, é? Não é verdade? Bom, que vamos, bom que você não vamos precisa seguir, me sustentar, vamos seguir, né? Com o programa, depois vocês lavam a roupa. Acho que é melhor apressar o encerramento aqui dessa gravação. Fugindo do óbvio. Daniel, a gente tem outra sessão que é a Fugindo do Óbvio. Nessa sessão a gente fala sobre algum passeio ou algum lugar que você tenha conhecido que foge dos roteiros turísticos tradicionais. Algum lugar que você recomenda, assim, que tenha valido muito a pena, que tenha te surpreendido. Apesar de Angola já ser um Fugindo do Óbvio, né? Total, né? Tem uma cidade litorânea chamada Sumbi, né? E nós estávamos com um grupo de angolanos no Sumbi e eles resolveram caçar, né? Falaram, vamos caçar? Vamos. Eu tava com outra pessoa, falei, eu nunca cacei na minha vida, vamos ver o que é caçar, né? Fomos caçar à meia-noite num campo minado com 8 angolanos bêbados. Olha! Isso aqui tem mina? Eu tirei foto das placas das minas, assim, eu falei, mas isso aqui tá lotado de mina, o cara falou, tá. E se explodir? Ele falou, vai todo mundo morrer. Aí eu comecei a beber. Nossa senhora! Eu acho que aquele dia eu tomei uma garrafa e meia de uísque. Gente, isso é que é aventura. Tem registro dessa aventura? Não, assim, não recomendo pra ninguém, obviamente, mas foi uma coisa bem inusitada, bem fugindo do óbvio lá. E você aí achando que bungee jump e essas besteiras é esporte radical. Né? Ah, isso é pra gente... Quero ver você fazer lá como o Daniel fez, caçar num campo minado. Vai lá. Eu tive que atirar no coelho, né? Eu matei dois coelhos. Não foi com uma bala só, mas tive que matar. Olha aí, ele caçou dois coelhos, ele tava bêbado, caçando uma mina. Então, né? Olha aí. Não, saldo extremamente positivo, ele saiu ileso. Gente, e assim, na verdade, em alguns bichos você não precisa nem atirar, né? Porque a mina já mata os bichos, já explode e não sobra muita coisa. Ele saiu ileso, comeu carne de coelho e tomou uísque. Tá bom, foi bom. Olha. Eu já cacei em campo minado. Aquele do Windows. Aquele do Windows, né? Ai, nossa, que piada fraca essa de mim. Essa foi boa, Dimitri. Essa vai ficar porque essa tá ali, viu? Foi boa, vai. Foi boa, vai. Ela vai ser top 3 essa. Daniel, a gente tem uma outra sessão aqui no programa que é o inglês escondido. Só que assim, a gente queria fazer o português escondido com você, já que o português que se fala lá em Angola não deve ser o mesmo que a gente fala no Brasil, né? Não, tem algumas diferenças, né? Mas estruturalmente é a mesma coisa. Mas eles incorporaram algumas coisas da cultura bantu, né? Então, tem alguma coisa assim que eles falam lá que vai, é considerado português, mas no Brasil é diferente? Sim, por exemplo, amendoim lá é jindongo. Jindongo, é bonitinho. Bonitinho. É, pimenta é jinguba. Jinguba. É todo num gin, né? Gin alguma coisa. É, assim, é até engraçado, mas existem os prefixos jing, que vem da palavra jinga, que é gingar, que é molejo, e da palavra bunda, né? Que não tem absolutamente nada a ver aqui com a bunda que a gente usa no Brasil. Tanto é que tem uma cidade lá que chama-se Bundas. Olha! Você vai pra essa você quer ir, Jimmy? Aí você vê no jornal, prefeito vai às bundas pela manhã, né? Que você pensa o quê, né? Mas o que significa bunda? É um nome próprio. É um nome próprio? É, daí que vem o kibundo. O pior, essa notícia aí que você falou não é muito assim chocante, mas, por exemplo, foi eleito o prefeito para comandar as bundas, aí... É que é B'NDA, né? Bunda, né? Que é justamente um sufixo do bantu, né? Ah, tá. Então daí tem bantu, umbundo, kimbundo, ouvimbundo, que são todas as variações das línguas locais. Ah, tá. Olha só. A gente tem o kibundo também, né? Não tem no Brasil isso? É que veio com os escravos angolanos, mas assim, é uma língua morta há 130, 140 anos. E é engraçado assim, quando eles vêm pra cá, eles não sabem o que é garoa, né? Ou tá garoando hoje em São Paulo, e fala, o que é garoa? Não existe garoa, é uma palavra tupi, né? Ah. E como eles chamam a garoa lá? Chuva fina. Olha, faz sentido. Chuva fina no meu para-brisa. Por exemplo, o café da manhã ou é mata-bicho ou pequeno almoço. Mata-bicho? Mata-bicho ou pequeno almoço. Pequeno almoço deve vir do francês, né? Petit déjeuner. Português. É. Português? É, Portugal se usa muito pequeno almoço. Então, mas já vem do francês, olha lá. Petit déjeuner. C'est très bien. Eu não sei, eu tô chutando. Vai que o francês copiou do português, né? Mas eu acho mais fácil o contrário, tá? Acho que o inverso é melhor. Não sei se é melhor, mas eu acho mais fácil ter acontecido. Você passou algum perrengue por não ter compreendido alguma palavra ou por ter falado uma palavra desconhecida pra eles? Eu pedi uma informação de um local e fui parar 70 quilômetros onde eu tava, porque eu errei a... Era Cuanvo, eu chamei Cuando. Nossa. Cuando. O cara falou, quando você vai pra tal lugar. Aí eu cheguei e falei, mas não é aqui Cuanvo? Ele falou, não, aqui é Cuando. Cuanvo é do outro lado. Eu falei, ah tá. Nossa. Ah tá, tô voltando. Só 70 quilômetros só. É. Então tá, né? Terra Estrangeira. Por incrível que pareça, eu tô indo pra Romênia o mês que vem. Opa. E quem me deu o maior número de dicas da Romênia foram os angolanos, que estudaram lá na época do comunismo, né? Olha, então eu tenho 2, 3 amigos angolanos que viveram 8, 9 anos lá, que deram toda a dica, principalmente de Bucareste. E eles estudavam em romeno, tu sabe dizer? Em romeno. Olha, você, quando vai estudar num país fora, é obrigado a estudar na língua local. Olha. Mas o romeno é parecido com o português, Júlio? O romeno é parecido? É parecido, muito parecido com o italiano. Pior que é, eu tenho uma amiga romena aqui, fácil não digo, mas pelo menos o escrito, né, uhum, é muito parecido, porque é uma língua latina também. É, a quinta língua latina. É, tá bom. Então, amigo ouvinte, você que não sabia, agora fica sabendo, Romênia vem de Roma, a língua tem a ver com o italiano, veio do latim, é tudo uma coisa, é uma salada boa. Mais uma coincidência é que os ciganos, o termo certo pra você chamar o cigano é Rome, né, que Rome. É a cultura Rome que vem sim, lá da sim. Índia, né. Exato. E a maior população de ciganos é na Romênia, né, então além de ser Romênia, tem um povo Rome, né? Isso, Dimitri sabe disso por causa de Assassin's Creed, né? Opa! Sem dúvida. Momento nerd. Aliás, o Dimitri sabe muito mais de história e geografia pelo Assassin's Creed do que pelo que ele aprendeu na escola. Sem a menor dúvida. Sacanagem. Trolada morta. E como vocês perceberam, Daniel vai pra Romênia, então em breve teremos um Terra Estrangeira sobre a Romênia. Certo, Daniel? Ó o spoiler. Não, e como eu tinha combinado com o Dimitri, a gente fazer uma reportagem lá, né? Levar um equipamento de vídeo básico lá, fazer algumas reportagens lá, algumas imagens. Agora tá prometido, o ouvinte já escutou. Tá prometido ao vivo aqui no programa, não vai ter mais jeito, né? Tá gravado, registrado. Agora não tem jeito. E eu vou conhecer o Castelo do Drácula lá. Opa! Mas você vai pra Bucareste ou vai pra Transilvânia também? Vou pra Bucareste e Brașov, que é mais no norte. Mas assim, o Drácula tá pra Romênia quanto o Pelé tá pro Brasil. Eles não vão entrar. É, eu sei, eles odeiam. Bom, Daniel, então já sabemos que teremos a sua presença aqui no Terra Estrangeira novamente, né? Respondente especial. Várias vezes. Aliás, o Daniel é super... Eu adoro esse termo, né? Viajado. Mais ou menos. Chamar não, um homem de viajado não é muito... É, só... Tem duplo sentido. É, eu fui motorista de ônibus. É. Não, mas o Daniel tem muita bagagem aí, né? Já visitou muitos países e sempre será uma contribuição ótima aqui, cheia de histórias, curiosidades. A gente queria agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Né? E agradecer por ter nos dado essa aula sobre Angola, porque eu, pra falar a verdade, não conhecia muito, né? A gente conhece sempre, né, aquilo que lê, né? Mas nada como conversar com alguém que já viveu lá mesmo. Legal, foi um prazer pra mim também conversar com vocês, foi muito legal. E em breve teremos mais novidades aí. Muitas novidades. Opa! Segundo semestre também terem mais viagens aí pro Oriente e pra Ásia. Beleza. Olha só. E deixe seu recado, deixe seus links aí, por favor. Bom, no Facebook, quem quiser me adicionar, ver aí minhas fotos, as imagens, é Daniel Costa. Acha fácil lá. Eu tenho um blog sobre música, sobre rock em especial, só que não em inglês, né? Em diversos idiomas, que é o www.rockworldbrasil.blogspot.com. Muito bom. Inclusive. E quem quiser entrar em contato, dactk@yahoo.com, desde 96. Muito bom. O desde 96 não é parte do e-mail, viu, pessoal? Só pra esclarecer, né? Eu fui o 17º e-mail do Yahoo. Olha só. Oh, nossa, sério? Você tem que pedir um certificado, botar na parede de casa e tal. Fiel, né? Eles mandaram uns congratulations, assim, por tempo de uso. Ah, que legal. Eu acho que pra nada, mas é legal de falar. E falando assim, por favor, continue. Né? É, né? Porque quem mais usa o Yahoo, né? É, só o Daniel. Pois, acho que sou eu. Nossa, eu tenho uma conta no Yahoo que ela tem mais de 4 mil e-mails não lidos. A minha também. Eu tenho até medo de abrir. E aí eu não consigo me desapegar deles. E é tudo spam, né, Carol? Eu não consigo deletar a conta, eu não consigo ler os e-mails. O que eu faço? Não, e pior assim, que são os e-mails mais constrangedores, né? Televisão de plasma e enlarge your penis, né? É verdade. E é isso aí. Então, pra quem quiser contatar o Daniel e pra quem quiser ver as fotos das viagens que ele fez pra Angola, é só entrar no nosso site aí. Fotos raríssimas, fotos inclusive. Fotos proibidas. Proibidas. Isso é mais legal. Quando é proibido, é mais interessante a gente ver. E aí, pessoal? Ficaram com vontade de conhecer? Mudou a impressão que vocês tinham? É, pois é, Dimitri. Eu ia fazer essa pergunta. Qual é a sua perspectiva agora? E qual é a leitura que você faz de Angola? Na realidade, Dimitri, você foi o único que disse que não queria ir pra lá. É verdade. Eu também não falei nada. Até porque, assim, eu já queria ir. Agora, fala você aí. Olha, eu vou ser sincero. Apesar do sacão de lagosta ser tentador, eu ainda prefiro não ir, tá? Vocês me desculpem. Não, eu acho que válido. Assim, a África e a Ásia, no meu modo de ver assim, não são ambientes controlados, né? Você vai lá e tá sujeito a várias coisas, assim. E isso é o que me move, é a minha adrenalina. Justamente me deparar com o desconhecido e tentar atuar no desconhecido, né? Em zonas fora de controle. Uhum. Não, é interessantíssimo. É um choque cultural bem grande, né? Mas eu acho que eu tenho outras prioridades no momento, assim, do que... Eu tô tentando dar uma desculpinha aqui, né? Vocês estão percebendo. Mas você não quer ir, não tem problema. Mas, tem estamos problema. Percebendo, sim. Mas assim, eu acho que valeu muito conhecer, que é um lugar que eu tinha muita curiosidade de saber. E você, Júlio, o que você acha? Olha, obviamente não é o primeiro destino turístico, né? Tem outros destinos na frente de Angola, pra mim, nesse momento histórico, né? Mas assim, eu tenho curiosidade, sim. Eu gosto de viajar pra lugares diferentes, assim, sabe? Você vai pra África, vai pro Egito, vai ver as pirâmides, assim, eu não tenho muita vontade, assim, de seguir esse roteiro, não, entendeu? Que eu não queira, mas assim, deixaria pra depois. Talvez Angola fosse uma coisa interessante. Você ia preferir Angola do que o Egito? Não sei. Não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não. Libriano. Nesse momento, sim, né? Porque Egito tá difícil, né? Agora que tá interessante no Egito, tô pensando em ir pra lá agora. O Daniel quer ir pro Egito agora. É, o Daniel, do jeito que ele gosta dessas aventuras. Quando eu fui pro Egito, tava tendo a guerra do Iraque. Eu só não fui pro Iraque porque não consegui hotel. Estava com visto, pronto. Ô, Daniel. Diga. Estamos fugindo um pouco do tema, mas acho que é interessante. Conta aquela história que você queria ir pro Haiti durante a guerra, né? Pra tirar fotos, registrar lá e tal, como é que é? Então, teve a guerra no Haiti, né? Quando a MINUSTAH, que é a Força de Paz Brasileira, tava indo pra lá. E só não fui pra lá porque na mesma semana teve o tsunami. Então o foco foi desviado, né? Então a Força de Paz que eu ia, que tava quase embarcando, foi lá pra Ásia, né? E pra mim não valia a pena, né? Mas eu ia enfrentar a situação de guerra. A minha ideia era ver como é que era presenciar uma guerra em si. Ah, olha aí. Então um dia ainda vou cobrir uma guerra. Isso é um sonho meu. Bom, então é isso. E vocês? Espera aí, vocês duas. As duas não falaram. Sim, verdade, verdade. Estão fugindo, ó, tá vendo? Então. Não, eu acho que eu não iria. Não vou. Assim, não posso dizer nunca, mas não é uma coisa que me atrai. Carol? Pra mim é o seguinte. Não tá na minha lista de prioridades, não tá entre os primeiros destinos que eu visitaria, mas eu sempre sonhei em fazer um safari na África. Ah. Então, eu continuo querendo fazer um safari. E eu acho que Angola, Luanda, a África, de modo geral, tem muita beleza, assim. Eu acho que tem muitos lugares a serem descobertos. E claro que não dá pra você fazer um parâmetro com determinados cartões postais internacionais, mas tem a sua beleza e eu acho que vale sim um turismo, vale sim você conhecer um pouco mais da sua raiz, inclusive de um país que deu tanto a gente, né, que emprestou tanto da sua origem pra nossa cultura. É verdade, então, acho é verdade, que Carol. Só por isso já vale a visita. Boa. Um argumento. Falou bonito, Carol. Vamos encerrar então com o palco de Gilberto Gil só porque ele fala Luanda na música. Tá. A palavra é Luanda, sobe som. A palavra-chave. Então é isso. Obrigadão, Daniel. Bom, obrigado, Daniel. Daniel. Até o próximo. Valeu, Daniel. Até a próxima. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Dá valor, vale quanto pesa, pra quem preza o valor.